nesse lugar de adoração. Vim te buscar de todo coração. A minha vida quero ofertar. O meu melhor eu quero consagrar. Tira de mim o que não te agrada. Eu quero ser a tua morada. Vem me envolver com teu poder, pois sem ti não sei viver. Pai, eu abro a porta do meu coração. Venha derramar a tua unção e fazer de mim o que quiser. Quero ser o filho que te agrada e levar ao mundo a tua palavra, te servir enquanto eu viver. Tira de mim o que não te agrada. Eu quero ser a tua morada. Vem me envolver com teu poder, pois sem ti não sei. Abro a porta do meu coração. Venha derramar a tua unção e fazer de mim o que quiser. Pai, eu quero ser o filho que te agrada e levar ao mundo a tua palavra, te servir enquanto eu viver. Pai, eu abro a porta do meu coração. Venha derramar a tua unção e fazer de mim o que quiser. Eu quero ser o filho que te agrada e levar ao mundo a tua palavra, te servir enquanto eu viver, enquanto eu.